I said push break. Nas ruas, no centro da cidade, de grande violência, de grande maldade. Pessoas passam fome e há muita baixaria. Me convença muitas brigas no dia a dia. De noite ou de dia, muitas vidas são perdidas. Polícia não repara, isso é pura hipocrisia. Colas é um exemplo e nada é tão bem. Não adianta ser pastor ou demônio do bem. Há um carro que explode, uma vida que se perde, não há paz, não há fé. Violência é o que se pede, discrimina a raça negra e quero usar ser. Mas nas ruas hoje de medo, por quê? Negro é o poder. A ganância da riqueza se transforma em rebeldia. Preso na cadeia e desgraça de uma vida, o mundo morre então. Esse parte em 20, DDA Peter me lembra o dia seguinte. Sexo com violência é uma coisa do indivíduo. Prefere morrer de prazer e bum bum bum levar um tiro. Neste fim de mundo, a cidade é pacata, nossas leis são então. Polícia otário, psicopata que surge, um condenado que aparece. A morte pede carona e o mundo se entristece. Pessoas estupradas e roubadas no sinal. Polícia nasce em crente, tá tudo anormal. Nos bairros, nos muros, pinte a raiva de prazer. Se contentam com as drogas, amar é sofrer. O mundo morre então, esse parte em 20. Day After me lembra o dia seguinte. Conhecidos como os ratos, são os punks do subúrbio. Sua lei é democrata, o mundo é absurdo. Caio na avenida. No dia 5, um banco é roubado e uma vítima na esquina. Testemunha não existe, o refúgio é a bebida. Se conto o que viram, roubam toda a sua vida. Me defronto com o mal que está sempre em mim. Luto pela paz, mas o mundo está no fim. A ganância da riqueza se transforma em rebeldia. Apreço na cadeia e desgraça de uma vida. O mundo morre então, esse parte em 20. DDA, o termo lembra o dia seguinte. Contudo, o que eu digo, isso é o amanhã. Não seja embalo do mal ou mesmo de Satã. Deus é nossa meta, amar é nosso bem. Digo, sou um desgraçado, mas eu acredito em mim. Digo, sou um desgraçado, mas eu acredito em mim. É isso aí, MT Bronx, DJ Johnny, Vanderlei e os dançarinos, Rogério e Dario.